Lembram-se da prova de bicicross? Pois é, Kleber não chegou ao fim. Um tempo depois, ele chega a casa amparado pelos amigos. Meu filho, como você tá? Tudo bem, mãe. Foi só um susto. Podemos dizer que o garoto aqui superestimou da energia química armazenada. E abusou da potência, certo, professor? Ah, não, Mariana. Não vem com essa agora. Olha só, o seguinte. Eu vou pro meu quarto porque só o que eu quero agora é ficar em completo estado de inércia. Ai, ainda bem que eu já arrumei teu quarto. Eu já volto. O senhor toma um cafezinho com a gente, não toma, professor? Claro, Juliana. Professor. Oi, Mari. Tá certo aquilo que eu falei sobre potência, não tá? Ou mais ou menos, pra falar a verdade, eu não sei se eu entendi direito potência. A potência é a quantidade de energia por um determinado intervalo de tempo. A potência mecânica mede a taxa de transferência de energia em um sistema. Se considerarmos o acidente do Kleber... Bem, ele estava em alta velocidade, numa curva, tinha imprimido maior potência instantânea do que os outros ciclistas, mas aí faltou atrito entre os pneus da bicicleta e a pista. Razão pela qual, coitado, o Kleber acabou saindo pela tangente à curva e... Bem, o restante a gente já sabe. O ombro e o joelho ralados. Viu só? Também como é importante usar o capacete. Passados alguns dias, nos estúdios da rádio, Zezinho dá as boas novas. Alô, ouvintes da Rádio Atrito! As últimas notícias da prova de bicicross. Nosso Kleber Brasil já está bem e pronto para outra, certo, professor? Certo, Zezinho. E antes de terminar nosso programa de hoje, quero dar mais uma dica. Vocês sabiam que a mecânica clássica se desenvolveu tanto que teve uma época em que alguns cientistas diziam que não adiantava mais estudar nada porque tudo estava conhecido? Pois é, mas aí, para variar, surgiram novas descobertas, como, por exemplo, os raios-x, a descoberta do elétron e tantas outras novidades. E aí é a vez da mecânica quântica. Essa nova visão da física veio trazer questões sobre energia e matéria, como sendo uma só coisa. E também vai se destacar por trazer como aspecto essencial a incerteza no mundo subatômico. Como assim, professor? Física e incerteza não combinam. Combinam sim, Zezinho. O caso é que não era mais possível localizar um elétron e ao mesmo tempo saber sua velocidade. Esse princípio, chamado de princípio da incerteza de Heisenberg, veio mudar nossa visão de um universo mecanicamente previsível para um universo das probabilidades. Para tudo, nenhuma certeza, apenas probabilidades. Veja como a ciência tem suas controvérsias e elas são muito importantes para o desenvolvimento do pensamento científico. E o cientista que trouxe essa ideia até nós foi o notável físico Albert Einstein. Bom, pelo menos ficamos bem acompanhados, não é, professor? É, isso é verdade. Aliás, vale a pena conhecer mais sobre a vida desses e de outros cientistas para compreendermos melhor o mundo na atualidade, os avanços da ciência e da tecnologia, para onde caminha a humanidade, mesmo diante de incertezas. Enquanto isso, na casa do Kleber, o princípio da incerteza também se manifesta. Oi, Fernandinha. Oi, Kleber. Soube que você já está melhor. Tranquilo. Pronto pra outra. Que bom, Kleber. Agora a gente pode começar a estudar. Estudar o quê? Estudar. Lembra que a gente combinou? Bem, é que enquanto eu estava em estado de inércia no meu quarto, sabe, né? Não tinha o que fazer, então eu estudei um pouco. E a Mariana tinha razão. Ao menos dessa vez. Sem força e sem deslocamento, não existe trabalho. Mas tudo bem, Fê. Pega o caderno, que a gente repassa toda a matéria juntos. Quer saber? A corrida de bicicross me fez entender melhor as relações entre a força de atrito, a potência mecânica e uma reta tangente a uma curva. Toda vez que sinto dor no ombro e no joelho ralado. Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação.